Carolina Wozniak fica pelo caminho no Roland Garros. Roger Federer segue em frente. Josef Blatter vai ser investigado pela Comissão de Ética da FIFA. E fiquem a saber a história do único clube francês que venceu uma Liga dos Campeões. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Ela é diarista, mas podia chamar-se a Rainha das Aventuras. Boa tarde, as senhoras desejam? Estamos procurando uma virua. Que isso? Estamos procurando uma vaga para colocar a nossa perua, mas já encontramos. Marinette é uma empregada doméstica que vai entrar na sua casa e virar a sua vida do avesso. Viva com Marinette as aventuras de uma diarista. A Diarista, todos os sábados, às 21 horas, na Rádio Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. Boa noite. Fábio Coentrão, jogador de futebol do Sport Lisboa Benfica, poderá estar de saída para o clube espanhol do Real Madrid, para já na época 2011-2012 representar o clube da capital espanhola. Nos últimos dias, alguns jornais desportivos foram dando conta do interesse de vários clubes europeus no internacional português. Agora, no estágio da seleção, Fábio Coentrão diz mesmo que quer ir para o Real Madrid. Diz que espera que os benfiquistas compreendam, pois, apesar de sempre ter dito que queria continuar no Benfica, a verdade é que a proposta do Real Madrid é tentadora. Ainda não há nenhuma proposta concreta apresentada, mas a Rádio Antena Web sabe que o Real Madrid está efetivamente interessado em Fábio Coentrão para representar o clube espanhol já na época 2011-2012. Caso a equipa do Benfica venda o jogador internacional português, a cláusula de rescisão está avaliada em 30 milhões de euros, ou seja, será este o valor que o Benfica irá ganhar com a rescisão do contrato de Fábio Coentrão para que possa jogar pelo Real Madrid. E realizou-se mais uma ronda do Roland Garros, o segundo grande slam do ano 2011. Um Roland Garros que está a causar muitas surpresas. Carolina Wozniak perdeu hoje. E já não há número 1 nem vencedor do ano passado no Roland Garros. Tudo isto porque Samantha Stazur, a australiana, também ficou pelo caminho. Mas vamos começar pela secção masculina, aliás. Roger Federer conseguiu ultrapassar o seu adversário sérvio, Janko Tipsarevic. O suíço Federer bateu por 6-1, 6-4 e 6-3 o jogador sérvio, que havia assustado. Assim, Federer segue para os oitavos de final de mais uma edição do Roland Garros. Quem também segue para a final é Gael Monfils, que venceu Steve Darcy pelos parciais de 6-3, 6-4 e 7-5. Gael Monfils não teve assim dificuldade em chegar aos oitavos de final. na secção feminina, a surpresa surgiu precisamente de Carolina Wozniacki, que perdeu com a jogadora Daniela Antuchova pelos parciais de 6-1 e 6-3. É verdade, foi um jogo em que a Carolina Wozniacki esteve notoriamente inferior à dinâmica número 29 do ATP, Daniela Antuchova, que foi durante todo o jogo superior à dinamarquesa, número 1 do ranking ATP. Aliás, o 6-1 no primeiro set é demonstrativo dessa mesma superioridade. Daniela Antuchova está assim nos oitavos de final do segundo Grand Slam do ano 2011, o Roland Garros. Quem também está apurada para a ronda seguinte é Svetlana Kuznetsova. Aliás, a próxima adversária da Daniela Antuchova. A jogadora russa venceu a canadiana Rebecca Marino pelos parciais de 6-0 e 6-4. Um jogo fácil para a tenista Ruslana Kuznetsova. Noutro destaque deste dia do Roland Garros foi a eliminação de Samantha Stosur pela argentina Gisela Dulco, que é conhecida por deitar por terra colossos do ténis mundial. Ora, Samantha Stosur foi mais uma, a número 8 do ATP, caiu diante de Gisela Dulco, aliás, pelos parciais de 6-4, 1-6 e 6-3. No segundo set, a tenista australiana conseguiu ainda equilibrar o encontro, mas voltando a ter uma quebra de ritmo no terceiro set, a jogadora argentina aproveitou para se superiorizar novamente, vencendo no final do encontro por 2-1. Recordamos os parciais. Gisela Dulco venceu Samantha Stosur pelos parciais de 6-4, 1-6 e 6-3. Agora, a tenista argentina irá defrontar a francesa Marion Bartoli, que venceu a alemã Julia Görges pelos parciais de 3-6, 6-2 e 6-4. Mais uma que está nos oitavos de final, Elena Jankovic, que bateu Bethany Metekson pelos parciais de 6-2 e 6-2. Um duplo 6-2 para a tenista sérvia, que sem surpresas passou à fase seguinte. A próxima adversária de Elena Jankovic é Francesca Schiavone, a italiana, que venceu a tenista de Taipei, do Taiwan, Peng Shuai, que desistiu, aliás, durante o encontro. O primeiro set ainda foi concluído, com a tenista italiana a vencer por 6-3. No segundo, era Peng Shuai, que estava na frente, vencia por 1-2. Mas a tenista taiwanesa não resistiu e acabou mesmo por desistir do jogo. Assim, Francesca Schiavone irá defrontar Elena Jankovic na próxima ronda do segundo Grand Slam de 2011, o torneio de Roland Garros. Antenoev, desporto. Depois de Dean Amann, é a vez de Josef Blatter. O atual presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, irá ser investigado pela Comissão de Ética desta organização por, alegadamente, ter tentado comprar votos para as próximas eleições do dia 1 de junho. A acusação foi lançada pelo seu adversário nestas eleições, Bin Aman. A Comissão de Ética da FIFA vai então abrir um inquérito a Josef Blatter. Recordemos que no próximo dia 1 de junho irão realizar-se eleições na FIFA. Bin Aman poderá ser o sucessor de Josef Blatter na presidência da FIFA. Arrecadaram o troféu da Liga dos Campeões na época de 1992-1993 e fizeram história porque até hoje foram o primeiro e único clube francês a consegui-lo. Falo, claro está, do Olympique de Marseille. Estávamos na época de 1992-1993. O Olympique de Marseille participava mais uma vez na Liga Milionária. Há duas épocas atrás, o mesmo Olympique de Marseille havia sido finalista na Liga dos Campeões. Mais uma temporada, mais uma caminhada até ao final. Desta vez, mais longe do que na época de 1990-1991. Tudo começou com um tranquilo Glentoran 0, Olympique de Marseille 5. tendo depois a equipa marselhesa repetido um igual tranquilo resultado na segunda mão. Olympique de Marseille 3, Glentoran 0. Um total de 8-0 na primeira mão, na primeira eliminatória, aliás. A segunda eliminatória foi mais renhida, com o Dinamo de Bucareste a dar muita luta na Roménia. Os marselheses não conseguiram ir para lá de um empate a 0. Mas em França, mais à vontade, a equipa do Olympique de Marseille acabou por vencer o Dinamo de Bucareste por 2-0. Passando assim à terceira fase. Uma terceira fase que juntava dois grupos de 8 clubes. E no grupo A, o grupo do Olympique de Marseille, os marselheses ficaram em primeiro, só com vitórias. Na primeira volta, o Rangers, que jogou e recebeu na Escócia a equipa do Marseille, perdeu por 2-0 frente aos franceses. E na segunda volta, os marselheses venceram tranquilamente os belgas do Clube Rouge por 3-0. Mais uma volta, mais uma viagem até a Rússia e mais uma vitória, 1-0, frente ao CSKA de Moscovo. Na segunda ronda, os moscovitas do CSKA foram até a França, até Marselha, mas não tiveram melhor sorte do que na primeira mão. Aliás, perderam por um resultado ainda mais avultado, 3-0, a favor da equipa marselhesa. O Glasgow Rangers também visitou a equipa de Marselha, mas voltou a perder por 1-0. Na última jornada, a jogar na Bélgica, o Clube Rouge, aliás, também perdeu frente à equipa de Marselha pela margem mínima, 1-0. Na final, a equipa de Marselha defrontava o vencedor do grupo B, o AC Milan. A França nunca havia conquistado a Liga dos Campeões. O Olympique de Marseille seria a primeira e até agora a única equipa a conseguir tal feito. Barthé alinhava como guarda-redes pela equipa do Olympique de Marseille. Anglomá, Dimeco, Boli, Solzi, Desailly, Pirelli, Boxic, Bonnet, Pell e Deschamps alinhavam pela equipa do Olympique de Marseille. Pela equipa do AC Milan, de Flavio Capello, alinhavam Rossi à baliza, Tassotti, Maldini, Albertini, Costa Curta, Baresi, Lentini, Rijkaard, Van Basten, Donadoni, Massaro. 11 grandes jogadores também ficaram para a história do futebol italiano. Houve apenas um golo na partida. Foi de Boli ao 44º minuto da primeira parte. Este golo serviu para dar à equipa marselhesa a vitória. A vitória que o Marselha quase alcançou em 1990-1991. A vitória que alcançou na época de 1992-1993. E a única que até agora um clube francês conseguiu. Curiosamente, um primeiro semifinalista na Liga dos Campeões foi também francês. Mas tal como em 1990-1991, o Marselha, o Stade de Reims, na época de 56-57, também perdeu, na altura, frente ao Real Madrid, sendo apenas um finalista. A par do Olympique de Marseille, só o Stade de Reims, que hoje é um modesto clube francês, conseguiu, por duas vezes, marcar presença numa final da Liga dos Campeões. Mas ao contrário dos franceses da cidade de Reims, o Olympique de Marseille conseguiu um triunfo por uma vez na história do futebol francês. O Mónaco também chegou à final, já no novo milénio, mas o Porto deitou o sonho dos franceses por terra, ao bater por um categórico 3-0 no final da Liga Milenária. O Desporto Inteiro termina por aqui e regressa na próxima segunda-feira, às 20 horas. Fique bem e até lá!